я. Юрач, Юрач, Юрач. Muito fim de noite, muito fim de noite. Deixa eu mudar essa nossa história hoje. Vamos ser mais que amor de fim de noite. Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez. E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez. Basta você dormir comigo hoje. Me dá sua mão e me beija essa noite. Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez. E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez. E nossos corpos sempre na conexão. Nossos corpos sabem da nossa intenção. Cê chegou bagunçando a mente toda. Eu não consigo mais pensar em outra. A gente se parece no jeito de agir. E o seu sorriso tímido me faz sorrir. Eu não aguento mais viver pensando em quando a gente vai se ver de novo. Pra eu te ter de volta na minha cama, de calcinha na minha blusa. Nossa chama não se apaga nem com dia só de chuva. Bebe uísque, fuma caldo, rebolando na piscina. Nossa onda nunca acaba, nossa onda é infinita. Ninguém nunca entendeu como você consegue ser assim tão linda. Eu não aguento mais viver pensando em ver você. Deixa eu mudar essa nossa história hoje. Vamos ser mais que amor de fim de noite. Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez. E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez. Basta você dormir comigo hoje. Me dá sua mão e me beija essa noite. Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez. E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez. Oh, minha pequena deusa africana. Adoro essa vibe espontânea. Fazendo um topless na ganga. Ela é sua amiga marihuana. Então vem comigo hoje, vou mudar essa história hoje. Nós vamos ser mais do que um simples amor de fim de noite. De fim de noite, vamos mudar tudo hoje. Vamos ser bem mais do que um simples amor de fim de noite. Fim de noite, vamos mudar isso hoje. Vamos ser bem mais do que um simples amor de fim de noite. Fim de noite. Fim de noite, vamos ser bem mais do que um simples amor de fim de noite. Fim de noite. Nós vamos ser mais do que um simples amor de fim de noite. Fim de noite. Vamos ser bem mais do que um simples amor. Deixa eu mudar essa nossa história hoje. Vamos ser mais que amor de fim de noite. Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez. E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez. Basta você dormir comigo hoje. Me dá sua mão e me beija essa noite. Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez. E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez. Um dia te fez. Eu posso fazer.